bênção sobre o venturoso par que se encontra lado a lado neste altar. Dá-lhes Deus a proteção, uma sólida união, alicerce para o céu e Thank you.